desfilar. Baggins, o retorno. O retorno. Confiram no cinema. Mais ignorante do que nunca. DJ Daniel. MC lá novamente. Senta no trava, trava, quicando trava, trava, senta no trava, trava, trava. Balança carrão, mas senta no trava, trava, trava, quicando trava, trava, trava, senta no trava, trava, trava, trava. Balança carrão, mas senta no trava, trava, trava, quicando trava, trava, trava, senta no trava, trava, trava, trava. Balança carrão, vem com bobo na vara, vai com bobo na vara, vem com bobo na. Balança com a raba, vem com bobo na vara, vai com bobo na vara, vem com bobo na vara. Balança com a raba, vem com bobo na vara, vai com bobo na vara, vem com bobo na vara, vai, vai, vai. Balança com a raba. Quando você estiver pensando, carai, cadê a porra do MC Lan? Ele subiu? Eu estarei lançando outra música. Sabe por quê? Porque eu sou ele, o pesadelo dos seus sonhos, o Chuck dos seus filmes. MC Lan de Arabella. Cidade de Pedro, de Azevedo. Senta no trava, trava, quicando trava, trava, senta no trava, trava, trava. Balança com a raba, mas senta no trava, trava, trava, quicando trava, trava, trava, senta no trava, trava. Balança com a raba, mas senta no trava, trava, trava, quica no trava, trava, trava, senta no trava, trava, trava, trava. Balança com a raba, vem com bobo na vara, vai com bobo na vara, vem com bobo na. Balança com a raba, vem com bobo na vara.